madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer ao mundo começa a nascer lá no sepulcro onde Cristo jazia. Entre os mortos subiu dois varões com roupas resplandecentes. Anunciam que o Mestre ressuscitou e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando. Se passou, dizem: Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive. Chegando à tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Ide proclamar entre as nações que eu vim. Jesus vive.